Na vista, plano de educação, voo pro destaque para interceptar a chegada com o Mate 1, Kenya Gama 018, desça para o nível 050. Chamamos contra o Recife 126, decimal 85, ao ponto 125, decimal 45. Obrigado. Para 3.006, devido a tráfego, tráfego. 11.08.000, como Nordeste, mantém 1.500 pés, tipo Charlie 1.50. Gente, ainda alimentado, 3.000 pés, aqui, 4.200. Salvo Fox, informa o tráfego 10.07.000, como Sudoeste, cruza nível 055, em descida, tipo Embraer 1.90. Para o Mifanes, mantém-se condições visuais. Serra, vou flota. Não pede, condições visuais, vou flota. Pelo Guadalho, atinge Matheus 050, pronto para agir, prédio forte. Gente, o Guadalho 06, reporte no ponto da descida. Vou chamar a Avenida, grato. 21971, chama o centro em cifra. Em 1.25.1, alterno 1.26.0. 1.25.1.26.0 com Recife com 2.171. Obrigado, bom trabalho. Posso 4.207, prossiga via, chegada para 2.010, autorizado final e ele é sexual. Pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Via 2.000, reporte lá estabilizado no localizador. Pode apenas confirmar o ajuste. Confirmo, Kenegal no 0.8. 1.01, após etapa, prossiga ver chegada para 2.003, Kenegal no 018. Telemelo 40, decolado aos 39, chame o controle de Alabama, frequência 120, decimal 80. Chamaremos, obrigado, uma boa tarde, chamei, confia, chamei 1.03. Para 3.198. Bom dia, Sandra 3740, descendo 170, cliente da Lima. Bom dia, Sandra 3740, aciona a educação, apoio de Bomédio para interceptar a chegada de Bomédio 1, desça para o nível 050, Kenegal 1.08. 1.08, na proa de Bomédio, descendo 0 para 5.118, tá? 3740. Pode confirmar a velocidade do tráfego frente? No momento, velocidade de solo 305, o tipo é um Airbus 321 da companhia, tá? 3740. Sim, 3740. Habilitado localizador, azul 4207. Azul 4207, chama a torre Salvador 118, decimal 95. 95, obrigado, bom trabalho. Bom dia, o Xeré 6140, 4300, Campos, Pertura, Pucca, Jamaracaju. Bom dia, chegando a 140, contato radar, suba via saída Fuca para o nível 350. Via saída Fuca 350, hoje é 6140. Centímetro 1098. 1018, aguarda oficializa azul 4207. Salvador 118, decimal 95. Autorizado o sinal da 10, da 17, corrigindo. O vento para cheque no 30 graus 09 nós. O AGG altímetro 108, aguarde o contato visual. Seguir para o sinal da 17, AGG 0118. Azul 4207, tráfego oficial localizado com o pistão 0, vento no 30 graus 09 nós. E repouso no 0, azul 4307. Abatamos o céu até o Yankee, decolado. Aos 4-2, chame o controle instalador na frequência 120, decimal 80. Chama a Salvador 120, 80, céu até o Yankee, muito obrigado, bom dia. Bom dia. Salvador 1018, preciso de retorno da Salvador do Litoral Norte, guardião 06. Se vai chamar, é 48-10, guardião 06. Salvador, bom dia, confirmando o céu até o Yankee. Agora temos que até o Yankee, contato radar, subavia, saída Conde, para o nível 0, na viada. 7, o céu até o Yankee, propõe cancelamento, vai prosseguir visual, no corredor forte, 5 mil pés, até Aracaju, o céu até o Yankee. Também então o nível final será mil pés, o céu até o Yankee. Afirmo. Eu te mando mil pés, no corredor forte, o céu até o Yankee. Yankee, grato. Eu também, quando possível, estimado de ingresso na terminal Aracaju e Pouso. Estimado ingresso terminal Aracaju, aos 10 da próxima. Certo, Yankee. Pouso 1520. E eu repetir o pouso, o céu até o Yankee? 1520. E foi entendido, ingresso na terminal 1410 e pouso 1520. Afirmo. Yankee. Bom dia, sim, 4.7, acione identificação desta via chegada a Bonfi para o nível 060, CNH 1908. Aqui é o 060, CNH 1908. Passando o gráfico, eu observo o controle. ...207 no solo, os 4-4 aéreos na pista, no controle de solo, na frequência 521, decimal 9. 219, obrigado. Segundo céu até o link, informa o tráfego... 1:01, na linha do litoral, cruza 3.500 pés em descida para 500 pés, tipo um helicóptero esquila. Gente, o TRX está sempre mantendo 1.000 pés. 4.001, informa o tráfego agora, 12 horas, 1.001, rumo ao posto, mantendo 1.000 pés, o tipo bandeirante, mantendo o corredor forte. É, tá ciente, o 06, tá cruzando 3.000, em descida para 500 pés, o 06. Canema 140, chama o filtro, Recife, em 1.25, decimal 85, ao TR, 1.25, decimal 45. Terra Golf Oscar, autorizado por USP 17, vento no 50 graus, 0 mais mais. Esse é o Zona 7, Terra Golf Oscar. Atrasando 25, sinal 45. Confirme 12385, afirmária? 12385, altere 12345, XNM1 na 40. 12345, 12545, 6140. 3740, reduza para 2209. 220, reduzindo, tá? 3740. Acima 2000, tá? Usa 3740. 3340, vista de chegada para 3010, General no 09. Por 8, já sou 3000, ou 3740. Comecei a Golf Oscar no solo 48, autorizado 180, táxi via pista, taxiway Oscar, taxiway Romeu, corrigindo a estação na frequência livre. Isso aqui é chegada para 4.010, em Adão no 08. Juliette, chame contato. Alô, localizador. Reportagem, 3740, desça via para 2010. Informo tráfego nos corredores visuais de Salvador, tráfego 10 horas, 5 milhas, rumo nordeste, mantém 1500 preso, tipo um cara, né? Juliette, não visual, desça versão via, botão 3740, prezado com essas vezes. Que afastado 20 milhas de Salvador, autorizado frequência livre. Quando ingressar na terminal Aracaju, chama o controle 120 de sinal 3. Chama a posição do 18 decimal 95. 140 autorizado. Final de linha, sessão pista 1-0, reporte estabilizado no localizador. Porta estabilizada 3740. São 3198, bom dia, tráfego avistado, autorizado por posto 10, vento no 50 graus, 109, seja altímetro 108. Autorizado por posto 10, 3019. Salvador, guardião Interlagos, solicita uma 600 pés aqui no litoral, com o Prédio Salvador. Chama aí, buraquinho. Guardião 06, reporte no setor norte da torre. Vai chamar, Zé. Meu mãe quer com Juliette, reporte no ponto de espera da Papá como número 2. Meu mãe quer que Juliette me reporte o taxi Papá número 2. Chama Torre, Salvador 198, decimal 95. 118.95. Calma, aquilo Serra Lima da Cola da Interseção. O papapá, aquilo Serra Lima, reporte alinhado e pronto. Controle de salmo, frequência 1129. Boa. Papá aqui no Serra Lima, taxi um pouco mais à frente, de forma a liberar a sinal da pista 1-0. Autorizado posto 1-0, vento 1-4-0 graus, 0-9-9. Autorizado posto 3-7-4-0. Estabilizar no localizador. Tem condições de conseguir direto para o Sudré sem estar deslocando o Airplay na curta de Chino Zero? Afirmativo, está observando, mas prefere o 06. Autorizado para conseguir direto para o Sudré, reporte o sol controlado. Papá aqui no Serra Lima, decolado aos 5-5, mantenha 1.010, corredor Axé, estamos com o Salvador em 1-2-0, decimal 8-0. Axé, chamando 1-2-0, decimal 8. Controle. papapá, XR. Tá 3740, no solo 6, a letra ficha, não encontrou ele falar na frequência no 21 decimal 9. 219, obrigado. Controle Salvador, o Papa Serra, o Gorcea, contato igual com a Aerola. Gorcea, informa 2, 32A na final da pista 1, 0, chama 2, salha 2, 1, 8, decimal 9, 5. Autorizado, subindo agora para 25003, quando possível estimar de ingresso na terminal em euros e pulso. É, seguindo para 1.010, entrando para 2.500. Alaska Golf Serra, autorizado, final da 97, agora de pista livre. Papa Romeo, Mike Echo, Juliet, clear take off runway 17, wind 170 degrees, 10 knots. Controle de fala, frequência 1219. Foxtrot, Tony lá. Então, meu mãe quer com Juliette, é Bonnie Viruan, e os Cossacos. Contate só do despacho, 120.8. I'll call the pastor, 1-0-8. The number, Marty, Mike gets to the ass, and he has a plane. Blue, Papa, Romeo, Mike, Echo, Juliet, flight to West Corridor, maintain 1,000 feet, Mike, Echo, Juliet. Alô, passou em 1-1-8, na proa da Serrada. Sete, Paulo, meu novembro, eu fui autorizado o final da ano 7, dentro no meio 0089, hoje já te meto na 08, aguarde a autorização. Autorizado final da ano 7, Paulo, é a autorização. Sobe para o Sul. Capitão Márcio Gonçalves, no Paulo ao 03, autorizado para ficar até o pátio 5, via Papau, estação na frequência livre. Autorizado por ir até o pátio da Baia, até o Oscar Golf Serra. Já tem estimado para ingresso na terminal ilhéu de pouso? Diego 1420 em Coral, que você anima? Anima, Coral no 430, Pouso no 500, grato. Tudo meu bem, bom dia. Sânia da Educação, dessa vez chegada para o Médio 1 para 2.000 pés, Kenedal no 018. Alinhar e decolapse no 0, vento no 50 graus, no 0.2. Autorizado alinhar e decolar no 010, no 4. Tem 1,000 feet, aqui é o Leandro em Aracaju, posso passar? Do you want to maintain 1,000 feet until Aracaju? Posso falar, agora posso falar, ok? Could you maintain, I didn't understand, do you want to maintain 1,000 feet? 094 autorizado, colagem pistão 1 a 0. When is possible, inform your estimate time to enter Aracaju Terminal and estimate time of arrival. Mike, I could Juliet. That's all, estimate Aracaju at 1455 and terminal boundary 1435, 1435, terminal boundary, okay? Now, boundary 1435 and estimate time of arrival. Final arrival 1455. And arrival 1455. Terminal boundary 1428, okay? 1428, roger. Salvador, bom dia, voo no 094, cruzando 1500. 094, contato radar, fazer saída Mônica, nível 370, voo no 094. Via Mônica, 370, voo no 094. Isso é anima autorizado, frequência livre, ao passar coral, chame o controle Léo, 120, décima 1. Isso com remitel 09, autorizado circuito pela esquerda, reporte para gira base. Autorizado circuito pela esquerda, reportar contra gira base, valendo aqui. Mike Echo Juliet, radar service terminate. You can leave my frequency. When approach terminal, Aracaju terminal boundary, you contact Aracaju approach 120.3. Mike Echo Juliet, there is no traffic known in this position. Número 200, acione a identificação, desta via chegada por mente 1 para 2.000 pés, tenha dado 1018. Número 2 autorizado, final de 6.8, pistão no 0, reporte estabilizado no localizador. Autorizado, reporte no ILS, no 92. Veloz com isso autorizado, girar base. Aguarda de João Lão, só tem emitido vento 130 graus 099. Girando base, tá no 7, a Veloz com isso, comandando para o povo. Está permitido aqui, 1740 graus, 099. Apoio da própria Mascote no centro, Recife, 126, decimal 85, Alter 125, decimal 45. 126, 85, 25, 45, 094, obrigado. 17, reporte para girar base. Vai passar para girar base com curva à esquerda, além da sua. Novembro, Azul, autorizado, gira base, ponto sinal, pista 1 a 7, vento 140 graus, 099. Azul, já gira base, 1 a 7, frequência autorizada por sinal, pista 17, vento no 40, grau 089. Autorizado pouso completo, 90 graus, please. Utilizado, voo 162. 162, chama a torre, salvando 118, decimal 95. 8295, segue a torre. Passa tango, Linus 1 Groove, acione código 5154. Prossiga em condições visuais pelos corredores de Salvador, Kennedy 1018, reporte no ponto da descida. 089, ajuste a altímetro 1008. Continue em pouso, 1012. Palma é uma no solo 18, autorizado 180, táxi via pista, posso testar 17 litros. Quero o voo de ITAP, interceptar a chegada por médio 1. Tem legal no 018, procedimento em uso e MS X-Way, pista 10. Chamando a 200 autorizado. Final e aí, ILS, X-Way, pista 10, reporte estabilizar no localizador. Autorizado final, ILS, X-Way, pista 10, reporte estabilizar no localizador. 962, acione a educação do seu via, chegada por médio 1 para o nível. O disparador no 10, o Kennedy no 018. Solo, aos dois números, a ficha de controle fala na frequência 1.2.9. ao localizador visual 6200. Canônia 200, chama a torre, salvador 118, para decimal 95. 118, 95, 200. Oxiramé 200, tráfego avistado, pouso autorizado, pistão 0, vento na quadra 0 graus, 089. Vira pouso na pista 1, 0, Oxiramé 200. Está autorizado o final ILS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Acesse o localizador, mate. Após o pit-stop, desça via chegada para 2010, que é legal no 09. É 300 no solo 28, libera pista próxima interseção à direita, chame solo frequência 121, decimal 9. 2109, 3, bom dia, Zulu 4207, ponto para dar 20, pronto. Azul 4207, motorizado linear e decolar, pistão 0, vento de 1, 4, 0 graus, 0, 9, 9. Ali, fala, Azul 4207. Alô, Lazinha 2, chame a torre, Salvador, em 1-8, decimal 9-5. Autorizado, pista 1-0, vento de 1-3-0 graus, 08, nosso 1-9-6-2. 1-3-0, 08, Liverpool, 0-0-0. Azul 4207, decolado 3-2, assume agora o controle Salvador, frequência 1-2-0, decimal 8, bom voo. 2-0-8, obrigado. Controle Salvador, bom dia, Azul 4207, está cruzando 1210 pés, na São Bruno. 407, contato radar, segunda via, saída São Bruno para o nível 340. Via para o 340, azul 407. precisaria direto Mortimer para o 4207? Beleza, eu tô com a 207. Direto Lega, obrigado. Acione a identificação dessa via, chegada por Médio 1 para 2003, o CNH 109. No 962, no solo aos 35, libera a pista próxima à interseção direita, chame solo Salvador na frequência 1219. 319, direita, gordo, 1962, obrigado.